Streeters. O tempo já tá se esgotando, meu mano, pode ir pra essa rápido, corra! É a última faixa que é muito preste, atenção, você cala essa boca! Jesus está para voltar, não é que peça que isso aconteça! Os sinais estampados nos jornais, meia! O suor da trombeta, creia! Fome, peste, estragador, terror, rumor de guerra, agonia! Terremoto do guia! Está tudo escrito na Bíblia, desacredita, confira minha última Repístola, repístola, repístola, repístola, repístola! Prepara-te! O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. Nosso rap deixou mais vulgar, antes de ser ritmo e poesia. Mudou para louvar o Senhor, agora é realidade e profecia. Filma minha, função é através desse rap fazer você se converter. Uma igreja evangélica, pode crer, mais próxima de você. Veja o tempo passando depressa, cada minuto, cada segundo. É porque os últimos dias serão abreviados por causa dos justos. A minha rima é profética, uma linguagem poética. Extremismo, meu verso, tão temética. Conecta, a luz do meu Jesus vai chegando, já te infecta. O fim está às portas, prepara o coração, prepara o caminho teu. Puja é chegar, é chegar. O reinado de Deus, o reinado de Deus. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. Sinale na sua alternativa, errada ou correta. Escolhe ser servo do céu, infiel, inútil, servo das trevas. Filhos bastardos são gerados pela terra. Então, frutos da dor de uma concepção. Roubar e matar, matar e roubar, roubar e matar. Papai, eu só degola, degola, Deus ouça. Se liga que isso não é bom. Degeneração de fetos, aborto, aberração. Homicídio premeditado, confuso. Senhor, socorro, Senhor. Desferidos ao ar, pedras malditas são fracas, mas adolescentes são manipuladas facilmente. Descrentes, dementes, a favor da serpente. Errados, seus corpos são queimados pelos seus pecados, pois contrariaram a lei de vida, acataram o posto ao contrário, além do diabo. A Bíblia está tão próxima de cada irmão, e ao mesmo tempo tão longe de seus primogênitos. O fim está às portas, o fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. Doenças que não tem cura, mergulhe na fortuna. Seu passaporte será carimbado, mandado pra um local diferente e tal, onde a dor é eterna e só arranja de dente. Se liga que é ranger de dente. Dinheiro pra cá do milênio, ser humano perdendo respeito, seu sentimento. Ganância deixada, herança herdada pelos que vão nascendo. Frutos podres plantados que serão colhidos num breve futuro promíscuo pelos seus entes mais queridos. Só digo seus filhos, almas impuras como prostitutas. Se liga, são sujas, eterna tortura. Mas homens desejam a morte. A chave tem na Bíblia, lê. Pode me compreender. Uma vida de sabedoria, Deus seja louvado. Então diga amém. Surge o pecador, a mais forte, a sétima praga. Terremoto que racha um chão. A ira de Deus é o Armagedon. Então se ligou, cada pecador pagará pelo que fez. Deus está às portas, converta-se, converta-se. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. O fim está às portas, salvem suas almas. Se o filho voltar, você vai ficar para trás. Em Mateus 25, do 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Amém. Em que lado tu quer estás? No lado das ovelhas ou dos bodes? Está em suas mãos.